em terra de gladiador. Já vi imperador fazendo graça pra bobo da corte, frente os furador. Mas tá tipo vikings nessa batalha medieval. Na arena o sangue que pinga é do rival. Não é repúdio, nem discurso de ódio. É que tá cheio de majestade no instinto homofóbico. Imperadores machistas, meretrizes em negócios. Cabocada tá na cadeira assinando nosso óbito. Não é rap violento, nem rap de protesto. A realia é sem censura pra defragar seu exército, que vive camuflado e nem mesmo usa armadura, mas usa guilhotina no circo chamado rua. Paisão 22, pateta, código 43. No sumário eles impera CTS, essa é a lei. A Babilônia caiu e o sentinela ainda atua. Mas quando o Messias decide qual que vai ser a nossa fé vem pra transformar o inferno em paraíso. Nós conhece o falso olhar e o falso sorriso. Aqui na arena a pilha de sangue faz parte do jogo. Eu quero ver eles brindar quando o circo pega fogo. A nossa fé vem pra transformar o inferno em paraíso. Nós conhece o falso olhar e o falso sorriso. Aqui na arena a pilha de sangue faz parte do jogo. Eu quero ver eles brindar quando o circo pega fogo. Mas chega na humilde e se apresenta. É só papo reto na transparência. A semente da paz tá na consciência. Fazendo rap em alta frequência. Mas é pela porta das ideias tortas. Nós não suporta simpatia. Vem com a minha cota longe de fofoca e toca pra ilha da magia. Quando eu vi o titânio explodindo o crânio, furando a parede, cavucando a terra, eu descobri que o poder de fogo faz parte do jogo pra quem tá na guerra. Saudades deixam sequela. Acende mais uma vela. Segue o ritmo favela, que eu sei que a gente supera. Tira o sonho de Tandela. Era monstro da nova era. É só rimas traçantes, explodindo tanque de guerra. CTS, kamikaze, código 43. Conexão direta da rua pro xadrez. Olha nós mais uma vez somando na linha de frente. Nós sempre foi muito louco, mas um louco consciente. Cada macaco no seu galho, cada um com seu instinto. Cada um no seu quadrado, cada palácio em seu circo. No fim do labirinto tudo se resume em pó. Eu acredito no exército de um homem só. A nossa fé vem pra transformar o inferno em paraíso. Nós conhece o falso olhar e o falso sorriso. Aqui na arena a pilha de sangue faz parte do jogo. Eu quero ver eles brindar quando o circo pega fogo. A nossa fé vem pra transformar o inferno em paraíso. Nós conhece o falso olhar e o falso sorriso. Aqui na arena a pilha de sangue faz parte do jogo. Eu quero ver. Pra quem morreu pelo que se acredita. Na ponte pra cá nós é a mesma fita. Quem traiu vai pagar, do Deus cê vendo por grana. Segredos obscuros como no passado. Imperadores camuflado planejando o golpe do Estado. Marionete do sistema chamado democrático. Nada mudou, sucumbirão os que tentarem contra nós. Nós é a resistência, o frente de guerra, a ponta da flecha, a missão não me cega. Impérios construídos à base de sangue, hoje do prevalece a fome, a miséria. Quem tem mais pode mais. Escravidão moderna, os tempos modernos. Já vi irmão matando irmão, o inimigo invisível. Grande batalha, soldado a soldado capacitado. Interesses internos, soldado do céu sobrevive no inferno. Não me ofereça nada que não tenha te custado nada. Zero bancada, um plano de falha.